para que o Senhor tenha nos abençoado. Amém? Nós cremos que Ele tem muito mais ainda pela frente. É apenas o começo. Aleluia. Para a glória dEle. Olha para o seu irmão onde você vai. Vem comigo, irmão. Vamos juntos adorar. Agora eu quero ver se vocês estão realmente treinados, viu? É muita! É muita! É muita! os melhores hits gospel da internet. Acessem agora www.djbrunomonteiro.blogspot.com. Baixe os melhores da eletrônica gospel do Brasil e do mundo e fique atualizado no mundo gospel. Fique atualizado no mundo gospel. Leve a equipe Alternativa e Gospel para a sua festa. Telefone 0-operadora 98-8717-1290 ou 8118-6707 e faça a sua festa acontecer.